Tô com meu copo na mão e ela descendo suar. A minha carteira tá cheia com meu salário. Hoje eu tô barrando tudo porque elas pediram par. Mas pra ganhar vai ter que alisar o véi. Vai ter que dançar forró, vai ter que beijar o véi. Vamos embora pra gente namorar. Se quiser beber cachaça vai fazer o que eu mandar. Salário, hoje eu tô bancando tudo o que elas pediram pra.